Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa número 216. Hoje é dia 29 do mês de maio do ano de 2019. Agora são 20 horas e 1 minuto dessa noite agradável, alegre, de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa dessa noite a amiga Maria Antônia Paduan e o amigo Alex Bonafini. Em alguns instantes a gente já vai falar com eles. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Eu vou estar lá online. Assim que a sua dúvida chegar, eu vou encaminhar aqui para os amigos, para o Alex e para a Maria Antônia, e a gente vai responder ainda no ar. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é sempre muito importante. Todo início do programa, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas, né? Hoje, entre os dias 29, que é hoje, até o dia 4 do 6, nós encontramos aqui, que no dia 30 do 5, um dia como o dia de amanhã, do ano de 1431, no século XV, ainda em Rouen, na França, a heroína e reconhecida médium Joana d'Arc é sacrificada aos 19 anos de idade na fogueira pela Inquisição por manifestar mediunidade ostensiva. Lembrando que ela foi canonizada posteriormente no ano de 1920 pelo Papa Bento XV. Encontramos aqui também no dia 31 de maio, desta vez do ano de 1883, é a data em que o doutor Bezerra de Menezes comunica por carta ao irmão em Fortaleza, no Ceará, ter aderido ao Espiritismo, essa carta que depois seria transformada num livro. Então, em função dessa data, né, do dia 30, que é a data do sacrifício de Joana d'Arc, nós selecionamos para abrir o programa o primeiro texto do Espírito Joana d'Arc, extraído do Livro dos Médiuns, lá do capítulo 31, item 12, que ela vai falar sobre os médiuns, sobre o exercício da mediunidade. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes, a quem ele favorece com um mediumato. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos quando se originam dos favores mesmos que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhes granjeiam os elogios dos homens. As felicitações, as adulações, eis para eles o escolho. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem-no a seus próprios méritos. O que acontece, então? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence, até que Deus os puna, afinal, retirando-lhes uma faculdade que, desde então, somente fatal lhes pode ser. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já o disse, é o orgulho. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, amigo Wilson, Guilherme, Maria Antônia, ouvintes queridos. Com muita alegria, muita paz que novamente nós estamos aqui nessa noite. E depois de tantas lembranças, não é, Wilson? A respeito da mediunidade, com Joana d'Arc, com Bezerra de Menezes e a sua descoberta junto ao Espiritismo. Falar sobre a mediunidade, a gente tem tão pouco tempo, mas é um assunto tão importante, porque se a gente fosse dar conta, a maioria das pessoas que buscam a casa espírita é justamente por causa da mediunidade. Ou da mediunidade atormentada, através da obsessão, ou mesmo da mediunidade que eles não conhecem, que os atormenta de uma forma diferente, porque não conhece os mecanismos de forma consciente. Por isso que o Espiritismo, como maior autoridade que tem no planeta, para falar a respeito do assunto, traz-nos subsídios tão importantes para entendermos essa faculdade tão fantástica, tão positiva, tão importante, que é a faculdade mediúnica, do qual é uma faca de dois gumes, um elemento neutro, que sabendo bem usar, nós poderemos granjear muitos frutos, mas daí o homem é o artífice do seu bem ou do seu mal, fazendo da mediunidade instrumento de libertação ou de aprisionamento. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Wilson. Boa noite a nossa equipe aqui presente. Que Deus os abençoe, que nos abençoe, que o programa de hoje possa levar bastante informações tão profícuas para os nossos ouvintes. Esse texto nos chama muito a atenção para a responsabilidade com relação à mediunidade. O Alex acabou de explicar da importância que tem o processo mediúnico e que só a doutrina espírita trata desse assunto no planeta, né? É bastante importante isso, porque muitas outras linhas religiosas, ao contrário, condenam e consideram que a manifestação mediúnica é um adoecimento mental, que são coisas completamente diferentes. Até pode haver, coincidentemente, uma pessoa que adoeça e que realmente ela adoeça porque não trabalhou sua mediunidade. Ou aquela que já é adoecida mentalmente e também se torna um instrumento na mão dos espíritos, principalmente os espíritos menos evoluídos, né? Mas eu vejo que a maior importância que tem o fenômeno mediúnico é de que ele é uma ferramenta não só para o médium com um processo de evolução, mas ele é uma ferramenta extremamente importante de caridade, de fraternidade para com os nossos irmãos desencarnados. Porque quando eles partem daqui da Terra, os espíritos encarnados desencarnam e vão, levam consigo exatamente aquilo que eles são, né? Então, se são egoístas, se são imperfeitos, mas aquelas imperfeições que afetam em demasia suas condições espirituais, eles permanecem em situações de sofrimento, demoram para tomar consciência da desencarnação. E é muitas vezes através do médium é que ele tem essa oportunidade de, entrando em contato através da reunião mediúnica, de tomar conhecimento de que ele já não está mais aqui na Terra. Muitos espíritos ficam aí perambulando, perdidos, sem sequer ter noção de que já desencarnaram. Eu vejo que a mediunidade, para o médium, e é por isso a responsabilidade dele, a necessidade do médium se aprimorar cada vez mais, porque tem essas duas, como diz o Alex, é uma faca de dois gumes, né? O médium pode evoluir, se emancipar espiritualmente, mas pode ser também um instrumento de queda, dependendo da conduta moral dele. E ele tem para, daí, o risco ainda maior quando ele não cumpre a sua missão, porque isso é uma tarefa, uma missão. Por isso que nem todo mundo tem a mediunidade ostensivamente desabrochada, né? Então, eu vejo que é importante que nós procuremos ler e entender sobre o processo mediúnico para que, de fato, tenhamos na mediunidade uma responsabilidade extremamente importante. É muito interessante. Eu vi um vídeo há poucos dias e o entrevistador falava com pessoas que não conheciam o Espiritismo e perguntava sobre o que essas pessoas sabiam ou já tinham ouvido falar sobre o Espiritismo. E é assim, um lugar comum, né, que todo mundo reconhece no Espiritismo, são duas coisas, principalmente. Primeiro, a mediunidade, né, que é a possibilidade para essas pessoas. Veja que é interessante a visão, porque é de alguém de fora, que não está dentro da doutrina, né? Mas é a possibilidade de falar com outros, com os desencarnados, falar com entes queridos. Então, eles citam muito as cartas do Chico Xavier para as mães e tudo mais. Então, por este fenômeno, o Espiritismo é reconhecido. E o outro ponto é a cura. A cura também, as cirurgias espirituais, né? E alguns poucos vão falar lá das manifestações físicas, aparições, né? Materializações, esse tipo de coisa. Mas com isso a gente percebe que a mediunidade realmente ela é muito forte dentro do Espiritismo, mesmo porque sem a mediunidade não haveria Espiritismo. O Espiritismo surge a partir dos Espíritos, né? Não é uma doutrina criada, né, concebida pela mente de Allan Kardec, muito pelo contrário, ele não tinha interesse nenhum em fazer aquilo. Né, foram os espíritos que trouxeram para ele, né, que persuadiram, né, a escrever o que eles estavam enviando. Isso foi feito por meio de médiuns, jovens médiuns, aliás, adolescentes ainda. Mas hoje o que nós temos visto, e é muito comum, é que alguns nomes, muitas vezes, acabem ganhando tanta repercussão, não só localmente, mas regionalmente, até nacionalmente, e muitas pessoas acabam não conhecendo o Espiritismo na sua totalidade e ficam restritos somente a esses fenômenos. Elas se interessam realmente somente na parte da comunicação ou na parte da cura, quando na verdade a gente sabe que o Espiritismo é muito mais, nada mais, ele é um meio de você olhar para você mesmo, se estudar, se conhecer, então toda aquela parte filosófica. Então, o que a gente pode entender desse movimento, né, dessas pessoas que não conhecem o Espiritismo de fato? Quando alguém vem até o Espiritismo, o que o Espiritismo de fato pode fornecer a essa pessoa? Então, Wilson, eu acho que a gente, englobando tudo isso que você falou, seria necessário que a pessoa conhecesse o Espiritismo e a mediunidade de uma forma profunda. Mas tem um esclarecimento básico sobre o assunto que eu acho importante. as pessoas, muitas vezes, nós vemos se relacionarem a alguns tipos de médiuns, alguns tipos de trabalhos. E alguns tipos de trabalhos não dão certo. Como é o caso do João de Deus. É um bom exemplo. Que teve um fracasso, que teve um problema, que ele se utilizou da confiança que as pessoas depositavam nele para praticar os crimes que cometeu. Aí o pessoal fala que ele era um médium espírita. E aí vem o grande equívoco. Equívoco de duas partes. Primeiro, que ele não era espírita. Porque o médium espírita, ele tem um modus operandi específico. Ele era um médium. A mediunidade, interessante dizer isso, né? Ressaltar. Isso. A mediunidade não é um fenômeno espírita. Não, a mediunidade é um fenômeno orgânico. Quem estuda o livro dos médiuns vai verificar que Kardec diz que a mediunidade é uma faculdade orgânica, como respirar, como ter o nosso olfato, tato, paladar. É um sentido que nós temos. Então, a mediunidade, ela não vai depender de você ser bom ou ser mal para ser desenvolvida. O que faz com que a mediunidade se desenvolva a contento e que a pessoa se transforme num médium profícuo, com fluidez do fenômeno, vai ser a prática. Mas isso não quer dizer que a prática tem que ser boa. Porque da mesma forma que existem espíritos superiores amparando os médiuns com Jesus, os médiuns de luz, existem os espíritos inferiores amparando os médiuns que trabalham nas trevas, nas atitudes criminosas. E quanto mais trabalharem, mais eles serão profícuos, prolixos, mais eles terão facilidade de trabalhar, sem necessariamente ser bom. É a mesma coisa que você pega um homem de luz, que automaticamente ele tem uma inteligência fantástica e ele consegue grandes coisas na ciência pelo bem da humanidade. Mas também pode pegar um psicopata que se acostumou, um assassino, a matar pessoas, de tanto ele matar, vai ficar bom na coisa. E ele vai matar, sendo auxiliado por outras inteligências. Então, tudo aquilo que você pratica com veemência, você se transforma em uma pessoa perita naquilo lá, sem necessariamente ser bom ou ser mal. O fato de ser bom ou ser mal vai interferir na mediunidade para que justamente o que o Joana D'Arc fala na mensagem, que é o mediumato, o medionato, o mandato mediúnico. Porque daí o mandato é algo que é dirigido para uma pessoa, por uma outra superior, para que essa pessoa, no caso o médium, a represente. Então, para que isso aconteça, o médium terá subsídios, como nós vemos no livro dos Domínios da Mediunidade, quando fala-se de Ambrosina, que ela é uma médium, que ela traz o mandato mediúnico, os espíritos trabalham com ela e, ao mesmo tempo, a protegem, filtrando as comunicações para que ela não seja alvo de embustes, porque ela meritoriamente recebeu essa possibilidade. Então, ela é uma médium de luz. Ela burilou a sua faculdade na direção da luz. Mas, da mesma forma, ela poderia ter burilado no caminho das trevas, de fazer o mal. Então, quem não estuda a doutrina espírita, quem não vai avançar, vai achar que, por exemplo, mas como que o João de Deus, então, ele não praticou os atos mediúnicos? Ele pode ter praticado. Porque a ectoplasmia não vai depender da sua bondade, da sua maldade. Você a tem e você pode emaná-la, independente de ser bom ou ser mal. Mas daí você se aproveitar, como as cartomantes, que são médiuns clarividentes, daquele atributo para tirar dinheiro das pessoas, como João de Deus fazia, como muitos, vale ressaltar, fazem, também pode ser. Sem problema nenhum. Nem todos os casos são mistificação ou falsidade. Muitas vezes é a mediunidade, mas utilizada de uma forma negativa. Por isso tem que se avaliar com quem você se relaciona, qual o local que você frequenta. Para isso é necessário estudar. É necessária essa lucidez para não se perder. Exatamente. Você lê o livro dos médiuns, você lê o livro dos espíritos, você compreende o fenômeno. Né? Aí quando você vai a uma casa espírita, você olha ali e fala, poxa, isso aí está esquisito, isso aí eu não vi nenhuma obra. Mas por que estão fazendo desse jeito? Quer dizer, você tem subsídios, né, para poder observar. E essa pergunta que eu lhe faço, Maria Antônia, muitos ouvintes aqui nos acompanham são frequentadores, né, trabalham, outros trabalham em casas espíritas e tem outros também que vão eventualmente. Né? Como essas pessoas, esses frequentadores, podem se certificar que uma casa espírita está trabalhando da forma correta a parte mediúnica? Justamente isso que o Alex falou, é necessário o estudo. É necessário, bom, primeiro tem que ter interesse, tem que ter bons princípios, né? Então, muito pelo resultado você sabe, pelo resultado você sabe se a conduta daquele grupo está correta ou não. Mas, para ter uma avaliação melhor, é necessário conhecer a doutrina. Porque nós estamos falando de casa espírita. E o Alex deixou bem claro, a prática da mediunidade, ela não necessariamente tem que acontecer só dentro da casa espírita. Mas, como eu disse anteriormente, dentro da casa espírita, a mediunidade é uma ferramenta extremamente importante, né, de relacionamento com a espiritualidade. E se nós queremos saber se realmente está sendo bem conduzido ou não, é necessário conhecer. É necessário estudar, é necessário saber quais são os princípios da doutrina, baseado em quê, né? Quais são as orientações, conhecer, existem cursos, inclusive, de desenvolvimento mediúnico que nós conhecemos, né? Que são os COENs, que são oferecidos nas casas espíritas, e que qualquer pessoa que deseja conhecer, ela precisa fazer esse curso. Né? Poderá vir a desenvolver, como poderá não desenvolver. Mas é interessante que ela procure conhecer, porque o conhecimento sempre nos liberta, né? Aquele princípio da doutrina, espírita, instruí-vos, não é? Exatamente. E é interessante, não que seja uma obrigatoriedade, né? Mas, por exemplo, aqui na nossa região existe a USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. Inclusive a quem patrocina, né, mantém este programa aqui no ar. Mas é interessante, Alex, a gente comentar com os ouvintes aqui como funciona isso. A USE é um órgão de orientação só, né, ligado ao movimento de unificação. Mas as casas espíritas têm liberdades, não têm? Elas não precisam seguir rigidamente. Pelo fato de serem afiliadas à USE, não significa que elas devam seguir um manual da USE ou mesmo da FEB, não é mesmo? E essa liberdade que dá é que muitas vezes causa uma certa complicação. Sim, exatamente. Porque, como você mesmo disse, a USE, ela orienta, realiza reuniões mensais com dirigentes, com representantes das casas espíritas, para trocar ideia, para ver o que pode se melhorar no trabalho, para divulgar através de seminários, através de palestras, através de atividades diversas, a atividade espírita. Mas, como você bem disse, os dirigentes dos núcleos espíritas, eles podem fazer de forma totalmente contrária. Existem muitas casas que traz o título de casa espírita e, em verdade, é uma mistura de diversas crenças. É espiritualista, né? Ela é uma casa espiritualista. Se no passado as pessoas utilizavam o título de espírita para poder propagar sua crença sem medo da polícia ou do militarismo, da ditadura vir prendê-los, que é o caso da Umbanda, que usava Centro Espírita de Umbanda, etc. Justamente num meio que eles poderiam ser presos, mas com esse título isso não iria acontecer. Hoje nós vemos que existem muitos dirigentes e muitas casas equivocadas que não praticam o espiritismo verdadeiramente. Há uma mistura de diversos fatores místicos espiritualistas à casa espírita que não desabonam o núcleo religioso, mas não é espiritismo. Agora, casas espíritas, a pessoa, como a Maria Antônia explicou agora mesmo, se ela estudar a doutrina espírita, ela vai identificar facilmente o núcleo que é espírita. Mas não basta a casa ser identificada como um núcleo espírita, como manda o figurino de acordo com a codificação, se os trabalhadores não são bons, se não são cordiais, se não são gentis, se o trabalho não acontece a contento, que também você pode praticar, sim, a doutrina, fazer tudo certinho. Entrar na casa espírita, tudo funcionando a contento. E as pessoas não tiverem aquela bondade, aquele amor, quiserem só praticar a doutrina espírita. É por isso que tem vários núcleos e você tem a opção de decidir se você quer ir num ou quer ir no outro. Ah, eu vou mais perto de casa. Muitas vezes você não gostou, então você vai em outro. Por isso que são muitos centros que tem para você decidir onde você quer trabalhar, onde você quer frequentar. A questão principal disso tudo é o seguinte, é de você ter aquela boa vontade de seguir adiante, de trabalhar, de buscar conhecimentos, de melhorar a sua vida. Mas é muito complicado. Nós temos que seguir adiante a nossa vida, mas tudo está na base do estudo verdadeiramente. E o Alex colocou uma coisa importante, Maria Antônia, vou até pedir para você estender um pouco mais, né, se aprofundar um pouco mais. Ele falou uma palavra interessante aqui, trabalhar, né? Então, as pessoas muitas vezes, eu sou espírita, porque eu frequento tal casa, mas qual é a diferença entre o frequentar, né, e trabalhar? O que trabalho é esse que o Alex está falando? Muito bom, é importante isso, né? Porque às vezes a pessoa se identifica como sendo espírita só pelo fato dela frequentar uma casa espírita. E de acordo com as orientações da doutrina espírita, nós devemos exercer a prática da caridade. Né? É essencial, fora da caridade não há salvação. E as casas espíritas oferecem. E as casas espíritas, elas devem... Eu acho que a gente tem que pontuar o que o ouvinte, como o ouvinte reconhece realmente uma casa espírita, de fato ela é espírita. Primeiro, se ela estuda as obras de Kardec. Se as obras que pautam, que ela segue como estudo, como princípio doutrinário, são as obras de Kardec. As cinco obras de Kardec, né? O Pentateuco. Porque é a base da doutrina. Sem esse conhecimento não adianta, a gente não conhece a doutrina. Se existe uma prática, de fato, de acolhimento, isso que o Alex pontuou é extremamente importante nas casas espíritas e que a gente está sentindo muita dificuldade. Eu não sei se é porque as casas têm crescido bastante, né? E ela vai perdendo muito, acaba perdendo muito a direção, ou ainda que mantenha a direção, mas as coisas vão ficando muito impessoal. Ficam muito impessoais, né? Então, é necessário maior acolhimento, haver maior conhecimento entre as pessoas, porque dentro de uma casa espírita, você precisa saber quem está do seu lado está precisando de ajuda, está precisando de um socorro, precisa de um amparo, né? Então, dentro da casa espírita, oferece-se o atendimento fraterno. Então, é uma forma de exercitar, é uma forma de trabalhar dentro da doutrina. E outras formas de caridade que nós temos dentro da doutrina. Desde a caridade de fazer um trabalho com um morador de rua, de fazer visitas no hospital. Hoje nós temos o programa de capelania, né, na doutrina espírita. Enfim, nós temos muitos canais de trabalho. Frentes, né, de trabalho. Né? Para que nós possamos exercitar a prática, porque só através do exercício diário, do exercício da ação, do bem, é que nós vamos aprendendo a amar, que é o principal objetivo da doutrina, que é nos moralizar, nos tornarmos mais amorosos, para que possamos evoluir na prática dos ensinos de Jesus. Né? Pois é, o Alex, só para a gente finalizar aqui, o Alex fez um comentário no começo lá da fala dele, e eu vou puxar um pouquinho mais aqui. Às vezes a pessoa, vamos citar aqui Joana d'Arc, as primeiras visões que ela relata foram com 12 anos de idade. Com 12 anos ela relatava que via São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e uma outra santa que eu não me lembro o nome agora, mas eram três. Eram, né, três santos católicos aí que ela via e conversava com eles. Aí com 16 anos de idade é que ela foi procurar o rei, né, e o convenceu para que ela fosse enviada, né, para as tropas para ajudar na batalha aí de reunificação da França, enfim. E depois ela foi capturada e acusada de bruxaria, de, né, de falar com o demônio e coisas assim. E acontece, não é, Alex, quando não há o conhecimento. Naquela época não havia conhecimento. É claro que a gente critica severamente, mas eles não compreendiam nada de como aquilo se processava. Eles não sabiam o que era mediunidade. E às vezes chega, não chega na casa espírita, Alex, as pessoas perturbadas porque veem coisas, porque não compreendem, grande sofrimento, não vem? É muito comum. A maioria das pessoas que vem à casa espírita é por esse tipo de perturbação. E porque está vendo, está ouvindo coisa, não consegue dormir à noite, não é isso? Sim, por diversos tipos de fatores, porque a mediunidade tem N formas dela se manifestar, de forma ostensiva, não é? Então, as pessoas, elas mais se perturbam com a vidência, com a audiência, mesmo com sonhos premonitórios, com desdobramento e com outras possibilidades. Mas esses são os mais claros fenômenos que atormentam. E também tem os fenômenos, né, de efeitos físicos, que hoje menos, mas nós vemos muitos deles, da tipologia e tantos outros, que é o fenômeno das pancadas, dos sons e etc. Isso que o pessoal chamava de assombração no passado, que ainda muitos chamam, isso leva muitas pessoas ao centro espírita para tentar descobrir o que está acontecendo. Muitas vezes nós somos chamados a algumas residências para visitá-las, para saber o que está acontecendo, para poder auxiliar, que sempre o fundo é uma entidade espiritual e um médium. Porque para que a entidade espiritual possa agir, ela precisa da intermediação do médium, ou do seu ectoplasma, ou mesmo da sua compleição física através do perispírito, para que possam agir de forma ostensiva. Sem isso, eles não têm ação sobre a matéria. Isso se torna impossível. Então, sempre que acontece um fenômeno, tem um médium e tem um espírito. Um médium, ele pode ser um médium natural ou inconsciente da sua atitude de ser essa ferramenta. Mas o espírito sempre vai ter a vontade de realizar tal fenômeno. Mas eu acho que do que você comentou, isso, quando você fala da mediunidade, que muitos buscam a casa espírita, muitos buscam a casa espírita também, pouco se é falado, porque os seus filhos mediunizam. E tem uma passagem, eu não sei se é João Evangelista ou Paulo de Tarso, eu acho que é João Evangelista que fala, que ele fala de Jesus comentando que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joana d'Arc com 12 anos. As irmãs Bodin, que Kardec conheceu o Espiritismo através delas, no caso, não é? Elas tinham 14, 16 anos. Aí, Irmãs Dufour também, 16 anos. Sim, exatamente. Inclusive, Irmãs Dufour recebeu um livro inteiro, né, da Joana d'Arc, antes de conhecer Kardec. Sim, mas nós temos o Gabriel Delany, com 9 anos, relatos dele fazendo efeito físico, levantando uma mesa na casa da mãe de um amiguinho dele, porque ela pergunta a ele, Gabriel, eu fiquei sabendo que o seu pai, ele tem uma profissão, qual é? Ah, ele é espírita. Ah, mas isso é profissão? Ah, é, ele vai lá, se reúne e eles levantam as mesas. Verdade, eu falei, eu posso fazer agora. Aí disse que o menininho com 9 anos sentou com os amiguinhos, colocaram as mãozinhas pequenininhas em cima da mesa, de repente a mesa se levantou e começou a girar. Com 9 anos, para ele foi com uma naturalidade, sem medo, sem temor. Mas eu vejo muitas mães trazerem filhos atormentados com a mediunidade na casa espírita. E que precisam ser direcionados e precisam ser orientados. Isso é muito importante. Eu queria pontuar um aspecto muito importante, que quando a gente ouve esses relatos, quando no princípio lá histórico do Espiritismo, esse processo era muito comum na infância, no, na adolescência, e eram fenômenos que assustavam todo mundo, mas também atraía a atenção de todo mundo, e foi a forma como os Espíritos se encontraram para poder chamar atenção, para poder, de fato, se impor, né? Para poder trazer uma informação nova. Eu vejo que há uma diferença hoje, porque hoje também as crianças têm fenômenos mediúnicos, mas diferente daquele tempo, que era muito natural para a criança, hoje as crianças sofrem muito, é o que você acabou de dizer. Elas sofrem porque elas são perturbadas por causa do próprio ambiente que elas já estão inseridas e pela falta, eu acredito que seja a falta de religiosidade familiar. E falta de amadurecimento. Que também, daí, né? Esses espíritos reencarnam e não tem nenhum vínculo religioso, nenhum com que se aprender, né? Pois é. E eu considero também, é claro que eu não estou dizendo isso com base em nenhuma literatura, mas que não foi por acaso que aquelas meninas estavam ali naquele meio, né? Já havia um planejamento anterior para aquelas meninas com determinado tipo de mediunidade estarem ali no meio, para que realmente era o momento da terceira revelação, né? Era o momento propício. Mas eu vou fazer uma pergunta para a gente finalizar o bloco aqui só. Hoje em dia vivemos na era da informação, da internet, vivemos na era do EAD, né? No tempo do EAD, do ensino à distância. Muitos jovens têm muito acesso à informação, a tudo o que querem pela internet, né? Eles abrem o celular ali e já encontram o que quer na mesma hora. Dá para ser espírita sem a casa espírita? Porque hoje não dá para fazer um curso de mediunidade, Alex, online, por EAD? Não, não dá para ser espírita sem a casa espírita. Você pode ter acesso ao conhecimento. Só que se você modificar, vamos colocar sem a internet, você comprar diversos livros e ter uma biblioteca na sua casa, dá para você se tornar espírita só lendo as obras espíritas? Também não dá. Porque o que acontece? Você precisa ter discussão, você precisa avaliar pontos de vista, você precisa ter olho no olho. Eu, a minha mediunidade começou a desabrochar aos 9 anos de idade. Quando a professora pedia para a gente fazer redação na escola, eu fazia em 5, 10 minutos o texto e era a redação maravilhosa, com uma velocidade fora do comum. Eu não sabia que era uma mediunidade psicográfica, porque para mim era uma intuição, uma coisa normal. Então, o que acontece? Eu vim conhecendo a mediunidade desde a minha infância e, com o tempo, desenvolvi a audição e um pouco de vidência. E desenvolvi esse conhecimento, estudei na minha casa, tive um grupo na minha casa, mas isso não quer dizer que eu me tornei espírita verdadeiramente, porque eu aprendi pelas minhas possibilidades. Mas chegou um momento que a espiritualidade falou, você precisa buscar um centro espírita. Eu falei, mas eu já conheço. E busquei a União Espírita de Piracicaba. Lá eu cheguei e falei, nossa, eu conheço algo da estrutura, mas eu estou longe de conhecer a doutrina espírita. Porque a gente acha que a gente sabe tudo. E dentro de doutrina espírita, no que tange mediunidade, no que tange tantas experiências que as pessoas têm a nos dar, nós precisamos do apoio das outras pessoas. Porque senão você fica achando algo que você não tem. Você engana a si mesmo. Porque nós temos muito a aprender. Sozinhos nós temos possibilidade de conhecer? Nós temos possibilidade de conhecer. Mas não de nos tornarmos espíritas esclarecidos com versos e nada. É necessário do apoio de outras pessoas para que isso aconteça, para que você não se iluda e não seja um fantoche na mão dos espíritos inferiores. Isso aí, para você que quer conhecer uma casa espírita, visite o site da USE, usepiracicaba.com.br. Lá você vai encontrar, são 30 centros espíritas afiliados à USE, né, da região de Piracicaba aqui, com nome, endereço da casa, telefone de contato, você escolhe uma casa perto de você e vai frequentar, vai participar e vai trabalhar também, não é? Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode encontrar estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na rua Voluntários de Piracicaba 583, aqui no centro de Piracicaba, fica na esquina com a rua Alferes José Caetano. Nós vamos aqui agora ouvir a mensagem súplica na voz da saudosa Terezinha Oliveira e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita da Noite. E no segundo bloco nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no final da obra, né? No capítulo 28, avançamos hoje para o item 7. Então, nesse ponto, Allan Kardec traz uma coletânea de preces espíritas. E ele faz uma análise das preces. Ele começa fazendo, então, a análise da oração dominical do Pai Nosso. Nos programas anteriores, nós estudamos, né, os outros trechos, e para hoje ficou o último trecho da prece. Assim seja. Então, o comentário do codificador. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e, melhor do que nós, sabes o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência e, em particular, por... Aqui ele sugere que, durante a prece, coloque o nome de quem você quer pedir. Para todos, suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Porque as pessoas equivocadamente fazem a prece querendo que seja feito aquilo que elas querem. Porque nós, na nossa falta de humildade, no nosso orgulho, nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Mas se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e aceitar que Ele vai fazer o que é melhor para nós, o assim seja do final vai ser uma confirmação. Nós estaríamos ratificando uma fé que não é cega, que, por outro lado, é uma fé raciocinada, que é o saber claramente que Deus quer o melhor para a gente. Mas para você saber que Deus quer o melhor para a gente tem que estudar o Espiritismo para saber a natureza de Deus, para saber suas qualidades, para entendê-lo como nosso Pai. Porque senão nem a prece você vai saber fazer de forma correta e coerente. Maria Antônia? Acho que não tem muito mais a acrescentar, né? Acho que o Alex ele realmente colocou muito bem, e apenas eu vejo que é um encerramento da prece, e eu vejo nessa postura do assim seja aquela postura da humildade, da resignação, mas sobretudo a humildade, porque diante do Pai, quando você pede e aceita o que tiver que ocorrer, aquilo que for melhor para nós, isto significa resignação, aceitação. Então, acho que quando nós encerramos a prece com assim seja, nós estamos assinando que concordamos com aquilo que nos é oferecido, né? Eu lembro sempre de uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que a obediência é o consentimento da razão, do raciocínio, e a resignação é o consentimento do coração. Eu acho isso muito bonito, porque aí envolve realmente um sentimento profundo, né? E o sentimento remete à tranquilidade, à paz, a estrutura. Aquele que se resigna, ele não está sofrendo de verdade, ele está transferindo uma confiança de que vai ficar tudo bem, mesmo que não, mas ele confia plenamente. Então a resignação é irmã gêmea da fé. Só dá para ser resignado quando há fé, não há fé no sentido de crença, mas há fé no sentido de confiança, não é, Alex? Sim, isso daí, Wilson, me lembra uma frase muito citada no Oriente Médio, principalmente Israel, que os pais sempre falavam para os filhos: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Porque o que acontece? Porque a fé é da mesma forma. Uma tamareira, uma árvore de tâmaras, parece que ela demora cerca de 200, 300 anos para dar seus frutos. Então a pessoa não vai conseguir colher, mas ele vai plantar, porque ele sabe que alguém vai colher, e que no tempo certo talvez ele mesmo venha colher. uma próxima reencarnação, de uma outra forma, porque a vida não se estabelece só na vida física, mas também na vida espiritual. Então, quando você tem a fé raciocinada, a fé inquebrantável, mesmo que, como você disse, a resignação é de sentir que tudo vai estar bem, mesmo que não esteja, não vai estar no momento. Mas não tardará, mas o melhor irá acontecer. Porque tudo tem o tempo certo para acontecer. Parece que não, mas nós esquecemos que Jesus está no leme. Ele é o capitão do barco. Ele está tomando conta de tudo. Mas nós somos extremamente apressados. Para errar, nossa mãe do céu, a gente não mede esforço. Mas depois a gente quer que tudo se resolva assim. Não é assim que funciona. Não é? Por isso que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso é um ditado de 4.000 anos. Pois é. Maria Antônia, quando a gente vê essa passagem, nós nos lembramos, eu até usei aqui como imagem, né? Nós postamos esse, publicamos esse pequeno trecho lá no Facebook. Eu utilizei como imagem de ilustração uma cena de um filme, né, que retrata o momento da agonia no Getsemane, né, quando Jesus se afasta a uma certa distância dos seus apóstolos mais próximos, dos seus discípulos, e vai fazer a sua oração alguns instantes antes dele ser preso. E naquele momento ele diz isso, né? Pai, se for possível que passe de mim esse cálice, se for da tua vontade, mas que no final das contas o que vale mesmo é o que o Senhor quer. Né? Mas o que ele quis dizer com aquilo, né? Como médium que era, naturalmente, de uma forma que nós não compreendemos, é claro, quando ele pediu para que tudo aquilo que ele possivelmente viveria, se pudesse ser evitado, que fosse. Olha, na verdade, eu tenho dúvida que Jesus tenha dito isso. Entendi. Ele não disse isso. Porque com a grandiosidade de Jesus, e sabendo o objetivo com que ele veio, eu não acho que Jesus pediu para afastar esse cálice dele, porque ele não pediu. Eu nunca concordei com essa expressão, passagem. Com essa passagem. Principalmente porque as informações relatadas sobre a vida de Jesus, elas passaram a ser redigidas 70 anos depois, quer dizer, no ano 70 depois, né? Então, quantas informações se perderam? E o quanto que, ao fazer as redações, mesmo os apóstolos, eles não estavam ali ao lado de Jesus para ouvir a prece de Jesus. Aqueles que estiveram, dormiram. E ele, inclusive, chama a atenção dos que estiveram com ele. Nenhuma e quem hora escreveu, não foi. Né? Quem escreveu esse texto, não foi quem esteve com ele lá no Getsêmani. Então, eu não acho que Jesus teria dito isso, de forma alguma. Mas, se eventualmente tivesse dito, ele sabia que ele estava à disposição de Deus e sabia o que é que ia acontecer com ele. Então, ele simplesmente se resignou. Porque toda a conduta dele no trajeto, né, ele em momento algum, ele reclamou, ele se manifestou contra qualquer um ser humano ali presente, que diria contra Deus, já que ele sabia que foi o pedido do Pai para que ele viesse, né? Lógico que não foi o pedido de Deus que ele viesse para a Terra, mas foi o pedido de Deus que ele se responsabilizasse pelo nosso planeta. E ele decidiu vir à Terra pessoalmente ensinar, né? A escolha foi dele. E ele sabia pela experiência que ele passaria, porque ele conhecia a cultura, ele conhecia o povo com que ele estava vivenciando, aquelas experiências. Então, era esperado que o final da vida física dele seria dessa maneira. Eu não acredito que Jesus tenha dito isso. Eu não sei se o Alex tem alguma outra informação, mas... Não, não tinha nenhuma testemunha ocular, eles dormiram. É alguém isso. Que escutou uma história e que citou o que aconteceu. E eu posso só fazer um comentário sobre os textos dúvida. Bíblicos? Pode ser muito importante, Alex. É complexo, é assim. Os hebreus falavam o hebraico, não é? Só que no ano 700 eles foram aprisionados pelos babilônicos. Ficaram cerca de 200 anos na Babilônia. Lá eles esqueceram o hebraico e passaram a falar o aramaico. Aí vieram para Israel, depois que ficaram livres, os mais pobres falando o aramaico, os doutores da lei falando o hebraico. Então, uma parte da Bíblia estava escrita, uma parte dos textos, porque não tinha Bíblia. Eles escreviam textos soltos, manuscritos, e depois se juntou para formar a Bíblia. Uma parte em hebraico, uma parte em aramaico. Aí apareceu a figura de Paulo de Tarso, que falava o grego. Então, ele começou a fazer suas cartas escritas em grego. Aí, nós temos Roma no meio. Algumas coisas foram escritas em latim. Aí, depois, eles pegaram todo esse balaio de gato de linguagem e traduziram na Vulgata Latina. O Jerônimo, através de, né, São Jerônimo, que não conhecia o grego, não conhecia o hebraico, nem tampouco o aramaico. Que traduziram, sabe-se lá como. Não se tem original dos textos, porque tanto o papiro como o manuscrito, eles destruíam-se com o tempo e tudo era feito cópias. Eram feitas cópias para passar adiante. E nessas cópias, pessoas foram modificando isso. Então, nessa modificação, muita coisa pode ter sido interposta, além dos concílios. E mesmo se ficasse o hebraico do começo ao fim, o mesmo hebraico que se fala há 4 mil anos, não é o mesmo que se fala hoje. Não é. Pega o Brasil de 70 anos atrás. Nós vamos ver as farmácias escrito farmácia com PH. E termos que a gente nunca utilizaria hoje, que eram utilizados. Então, mesmo dentro da mesma linguagem, há modificações e inserções de temas. Agora, imagine tanta gente repetindo, replicando os textos. Muita coisa vai acontecer. Eu também não creio que ele falou isso. E não se tem uma testemunha para ter escrito isso. Pois é. E, de certa forma, para a gente fica a lição, né? De qualquer maneira, tenha dito ou não, de que como devemos nos portar diante de uma grande uma possibilidade de uma dificuldade muito grande, né? Diante de um, enfim, de um desafio muito grande, se puder ser evitado, evita. Se não puder, vamos em frente. Mas a gente tem um exemplo do próprio Jesus, quando os soldados chegam para prendê-lo com Judas, Pedro tira a espada e arranca a orelha do soldado. Jesus vai, cola a orelha com seu poder de cura e diz, Pedro, aquele que ferir pela espada, perecerá pela espada. Exato. Ou seja, Jesus acaba com uma contenda, com uma confusão, e quando perguntam, você é Jesus? Sim, sou eu. E vai embora, resignado, que é o contrário de tudo isso. Ele resignadamente aceita o seu destino. Revestido de força, né, de coragem, ele segue adiante. Sim. Amigos, vamos agora agradecer os patrocinadores. A gente vai aqui pro próximo bloco, agora tem um intervalo musical. A União Rádio Web, ela é patrocinada por um grupo de amigos, né, que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa atividade, né? É eles que nos permitem estar aqui. Nós só estamos aqui porque esses amigos se uniram para nos ajudar a manter essa rádio, a transmissão. Veja que nenhum de nós, no movimento espírita é assim, mas é sempre bom a gente ressaltar isso, né? Nenhum de nós aqui é remunerado. Aliás, no movimento espírita não existe remuneração, não é, Alex? Presidente de centro espírita ganha alguma coisa? E de regra a gente paga para trabalhar. Exatamente, quase sempre. Então, olha, a Maria Antônia, o Alex, toda a equipe do programa Visão Espírita, hoje o Guilherme, que vem para cá também. Mas a gente tem custos aqui para funcionar, a gente tem que adquirir equipamento, tem que pagar energia elétrica, tem que pagar que o ar-condicionado está ligado, tem que pagar a internet para poder funcionar. Então são esses amigos que, unindo esforços, permitem que nós continuemos esse trabalho. Esse programa que é gravado vai ficar depois no aplicativo para ser ouvido quantas vezes quiser ao longo dos anos aí, né? E nós agradecemos então profundamente esses amigos, como também agradecemos a USE, né? União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e também a USE de Santa Bárbara do Oeste, porque é a USE de Santa Bárbara do Oeste que colabora mantendo o programa Visão Espírita, que vai ao ar aos domingos. São duas edições do programa, às quartas-feiras, né, às 8 horas da noite, às 20 horas, e aos domingos às 9:30 da manhã. Então a USE de Santa Bárbara do Oeste também colabora. Se você ainda não colabora, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio, se você tiver uma empresa, for um empreendedor, colocar um banner do seu negócio no aplicativo, no site da USE, no site da União Rádio Web. Ou, se você preferir também, você pode depositar qualquer valor no número da conta poupança que eu vou falar agora. É 71 850-4/500. Agência é 5189 no Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. E se você acessa a União Rádio Web, se o seu celular é Android, você já deve ter baixado o aplicativo novo. Se não baixou, tem que baixar, tá? O aplicativo novo, lá na você vai lá na loja do Android, no Google Play, e olha lá, ele tem uma tarjetinha em cima escrito novo. No aplicativo novo, você já tem uma guia que você pode acompanhar, né? Tudo que é pago, cada centavo das contas que são pagas e tudo que entra, nós apresentamos ali. Então você acompanha centavo a centavo tudo o que entra e tudo que sai aqui para acompanhar o destino do seu dinheiro. E também pode acompanhar pelo site unionradioweb.com.br/prestação de contas. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita. No terceiro bloco, nós iniciaremos hoje o estudo da obra O Céu e o Inferno, no seu capítulo 7, que trata sobre o Código Penal da Vida Futura. Então, são pequenos trechos em que Kardec vai resumir, né, a justiça de Deus. E é um assunto muito interessante, porque quando nós caminhamos aqui no nosso dia a dia, nós erramos, caímos, observamos as coisas, os acontecimentos, e nem sempre nós conseguimos entender, compreender a relação entre os acontecimentos, como se opera essa justiça divina. E nessa parte da obra, Allan Kardec resume bem isso daí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler um pequeno trecho, cada item, e eu vou passar para vocês, para o Alex aqui, para a Maria Antônia. A gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Então, Allan Kardec começa no item primeiro, então. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, este é o trecho de Kardec. Então, em cima disso, eu pergunto. Muitas vezes a gente ouve, né, Alex e Maria Antônia, a gente ouve uma pessoa quando está no finalzinho da vida, nos estertores da morte, quando ela acaba de desencarnar, acabou o sofrimento, parou de sofrer, né? Isso é realidade? Isso acontece mesmo? Olha, eu só queria fazer um adendo no começo, o seguinte: eu considero as obras básicas como se fosse um baú e os escritos como se fossem tesouros, assim, pedras preciosas. O Código Penal da Vida Futura é um daquelas pedras preciosas, daquelas coroa, né? Daquelas pepitas, daquela joia maravilhosa que poucas pessoas leem. Porque aí Kardec faz uma síntese do que vai nos esperar no pós-morte. Essa visão, parou de sofrer, é uma visão extremamente superficial. Porque muitas vezes aquele que aparentava estar sofrendo não está sofrendo. No livro Quem Tem Medo da Morte, Richard Simonetti, ele faz um questionamento da seguinte maneira. Se você vê uma pessoa que desencarna através de um infarto e outro que desencarna através de uma doença crônica que o deixou na cama durante semanas, meses ou anos, você espera o quê? Que qual deles partiu para o plano espiritual em melhor condição? O que infartou ou que teve a doença que o deixou acometido no leito? Muitas pessoas respondem, o infarto, morreu, parou de sofrer, foi instantâneo. O outro, que vida desgraçada, que sofrimento. E é do contrário. É o contrário. É o contrário, porque o infarto faz com que a pessoa morra repentinamente, ela desencarne, chega ao mundo espiritual como um náufrago, sem saber aonde chegou. Sem saber. Sai para trabalhar e chega num outro lugar. Sai para trabalhar e fala, onde eu tô? Que lugar é esse? Volta para casa, a família não conversa com ele, não ouve, ninguém se importa com ele. Fala, mas que pessoa não gosta mais de mim, não tá me vendo? Porque é uma situação repentina de atordoamento. É como a pessoa que é acordada bruscamente e fica atormentada. Essa é a perturbação que o espírito sofre, ligado à vida material e atormentado com uma morte repentina. Ao contrário daquele que está acamado, o que é que acontece? Ele vai se acostumando com aquela situação, os laços vão se rompendo gradualmente, delicadamente, e no momento que ele está apto a partir para o mundo espiritual, os laços se soltam delicadamente. E ele já foi se preparando, ele já foi se desligando. E ao chegar no mundo espiritual, tem um choque. Por isso que essa questão, partiu, não vai sofrer mais. Qual tipo de sofrimento? O físico? O espiritual? O físico, depende se ele foi muito materialista, se ele viveu uma vida apegada à matéria, terá ainda alguns apegos, ele terá alguns enraizamentos do que aconteceu com ele. Moral, espiritual, vai ter os seus conflitos, vai ter a visão da realidade, porque o homem é artífice do seu bem e do seu mal, como esse parágrafo curto fala. Então, a questão é de saber que você continua sendo a mesma pessoa que você era no pós-morte, pois a morte não é uma cigana. Interessante. Então, se sofrer aqui, vai continuar sofrendo, né? Maria Antônia, e o Alex colocou bem a questão do sofrimento, né? Da morte súbita e da morte lenta, né? Por exemplo, com uma doença crônica. Mas tem a questão do bom sofrer, do bem sofrer e do mal sofrer também, né? Tem aquele que tem a doença crônica, né? Mas trabalhou não mal, aproveita isso, não trabalha. A experiência. É, acho que inclusive o texto aponta muito para isso, né? Nós levamos conosco as imperfeições nossas daqui. Então, se a gente desencarna com as dificuldades emocionais, né? Impaciente, irritado, como acontece muito, né? Eu trabalhei na área da saúde, é muito comum a gente ver pacientes que passam por experiências dificílimas, com doenças graves, que deveria ser uma bênção para aquele espírito, muitas vezes não é, porque ele é renitente, ele revoltado. ele se mantém revoltado, não colabora com tratamento, rebelde. Já presenciei pacientes, quando eu trabalhava na área de UTI, de cardiologia, de pacientes ter uma situação de infarto que não deveria acontecer, porque o paciente estava evoluindo super bem, mas estava impaciente com as condições impostas pelo pós-cirúrgico, né? Pelo estado pós-cirúrgico. Então, quando o espírito ele é rebelde, ele é resistente, ele vai levar para a espiritualidade exatamente aquele estado. Então, se o espírito está nessa condição, para nós encarnados, ele morreu, acabou. Morreu o corpo físico, mas o espírito vai continuar aí com aquela teimosia ainda, né? Vai demorar tempo para ele se libertar dessa forma de agir que ele tinha aqui. Que ele adotou aqui. Então, né? Isso. Então, é perturbado, encarnado, vai ser um perturbado desencarnado. Exatamente. Acho que bem objetivamente é isso. Item 2. A completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Aí deixa claramente Kardec a questão de que a felicidade não está no ter, mas no ser. As pessoas se cercam de bens, de coisas e mesmo de pessoas para serem felizes. E elas não alcançam essa felicidade, porque você tem que burilar a sua alma. E o mais interessante dessa situação é o fato de você ser justamente esse artífice e de você trabalhar para ter momentos de felicidade. Na situação atual do nosso planeta, especificamente, nós não temos uma felicidade plena porque nós não somos puros. Porque a felicidade ela está ligada proporcionalmente às nossas pendências evolutivas. Como nós somos espíritos medianos, medíocres ainda, na face da Terra, devido à nossa infância espiritual e devido à nossa evolução ainda lenta, um pouco distante, nós temos momentos de felicidade. Não é uma felicidade plena, muito longe. Pois é. E eu que sou espírito de porco, eu vou aproveitar e cutucar, né? Poxa, alguém pode dizer, se a felicidade completa prende-se à perfeição, como Jesus, que foi perfeito, não, né? Ele foi feliz. E tantas pessoas parecem ser tão boas, parece que experimentam tantas dificuldades, tantos sofrimentos. Temos a história, né, desses considerados santos, por exemplo. Né? São Francisco mesmo morreu em tamanha agonia. Como explicar isso? Me parece que é essa questão, assim, quanto mais sofrido é o espírito, mais perfeito ele é. Mas é isso mesmo, que é o objetivo do sofrimento, né? Que o objetivo da nossa vida é eterno sofrer. Mas quanto mais nós passamos por experiências e somos resistentes aos sofrimentos, nós vamos ampliando nossa resistência, nós vamos nos tornando cada vez mais... nós vamos avançando nessa perfeição. Porque o que é a perfeição? É a liberação, é a gente se libertar de vez por todas dos nossos crostas aí, das nossas sombras, das nossas máscaras, né? Daquelas coisas que dificultam a nossa convivência com a pureza que nós temos em nós. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas Deus nos deu todos os talentos para que sejamos perfeitos. Porém, nós temos que trabalhar para poder esses talentos desabrocharem, para eles crescerem, eles produzirem, não é? Como uma planta. E para isso, existe trabalho, existe sofrimento natural, como a tempestade para as plantas, a gente tem as tempestades da vida. E ela vai justamente burilando o nosso espírito. E é por isso que esses espíritos, como Francisco de Assis, o próprio Jesus, quando nós olhamos por espíritos grandiosos, não precisamos ficar muito longe, vamos chegar mais perto de nós, o próprio Chico Xavier, né? Que doença no corpo físico, ele teve doença, vida, né? Toda, várias doenças, né? Nós conhecemos o caso daquele rapaz que foi um grande palestrante, Jerônimo Mendonça, no meio espírita, né? Quer dizer, são espíritos que passaram por provações muito difíceis, não é? Mas eles só passaram por aquelas provações porque já haviam progredido um tanto mais, porque ninguém carrega um fardo mais pesado que o próprio ombro de conta. Então, quanto mais puro é o espírito, maior realmente é o fardo da sua experiência, porque ele próprio assume esse compromisso, ele quer ter essa segurança, menos Jesus. Jesus passou, ele já era perfeito, né? E ele não sofreu, ele sofreu porque ele estava na condição do plano terreno. É diferente nós pensarmos em Jesus perfeito e pensarmos o Jesus ocupando o corpo físico. Ele ia sofrer também, da mesma maneira que qualquer corpo físico aqui. Eu lembrei aqui da história de Santa Teresa. Né? Ela passava por um momento muito difícil, de grande dificuldade na vida, e certa vez, uma conversa em prece, ela pergunta para Jesus: Mestre, por que eu tenho andado tão corretamente, tenho feito tudo, tenho sido tão obediente, né? Por que tanta dificuldade assim, um experimento, tanta dor? Ele, segundo a história, responde para ela e diz: é assim que eu testo os meus amigos. E ela, fazendo jus ao seu sangue espanhol, responde para ele: é por isso que tu tens tão poucos amigos. E essa história está na biografia dela. Mas tem um aspecto da missão mesmo, não é, Alex? São espíritos missionários. Mas é porque eles optaram pelo sacrifício em favor dos mais necessitados. É um ato de sacrifício e de abnegação, que são virtudes. Porque o que acontece? É quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa numa pessoa deitada numa rede, tomando um suquinho, na praia, curtindo a vida. Para o espírito superior não é esse o objetivo de felicidade. A felicidade dele é possibilitar a felicidade alheia. Enquanto o irmão sofre, como ele vai poder ser feliz? Então ele se sacrifica nessa situação para que aquele possa alcançar um pouquinho da sua felicidade. É uma atitude das mais puras que um espírito pode ter. Porque diferente do espírito rebelde, que se rebela, que se entristece, que se enraivece por causa de uma situação de reparação que ele está passando, o espírito pediu, como você disse, Maria Antônia, por quê? Em favor de seu próximo, um ato de sacrifício. Eu me lembro de uma passagem em que Kardec estava na sua casa, era um período difícil, conflito dentro da sociedade parisiense. Ele olhava pela janela, a lua, e triste, começou a chorar, porque eram muitos embates, muitas críticas, muitas calúnias. O pessoal começou a reclamar que ele estava tirando dinheiro da sociedade parisiense. Imagina, morreu na miséria, numa casa alugada, numa situação difícil, sempre tem aquele para falar alguma besteira. E ele se entristeceu muito com as dores que ele estava passando. Quando ele sentiu um ar diferente, uma atmosfera diferente, quando ele olha, é Jesus atrás dele. Aí ele disse: mestre, por que tanta dor, tanto sofrimento e com lágrimas grossas? Jesus responde para ele o seguinte: filho, se todos aqueles que te ouvissem concordassem com ti, você não seria a pessoa certa para a propagação da doutrina espírita. Portanto, não chores, não lastimes, pois as trevas não aplaudem a luz. Kardec nunca mais lamentou e seguiu seu caminho. As trevas não aplaudem a luz, olha que linda frase. Lindíssima. Eu vi um vídeo recentemente de um canal de humor, como que chama? Amigos da Luz, é muito engraçado. Pesquisem na internet, no YouTube, Amigos da Luz. Então, um rapaz reclamando muito da vida, todo mundo era um problema para ele, o chefe dele é um problema, o irmão dele é um problema, a mãe, os parentes, todo mundo era um problema. Aí aparece para ele um gênio da lâmpada, né? Uma moça assim, dizendo que ele tem um pedido, ele pode pedir o que ele quiser. Então, ele pede para sumir com todas essas pessoas, o irmão, todo mundo. Ele fala: a mãe não, você deixa, vai, porque a mãe eu gosto. No mais, ele pede para tirar todo mundo. Aí tudo bem, ela atende ele e tira todo mundo, todos os problemas dele, né? Na verdade. Aí passa um pouquinho, aparece outro espírito vestido de preto, né? Representando a morte, que veio buscar ele. Mas como assim, você veio me buscar? Pra quê? Eu tô bem, né? Nem doente eu tô. Falou: não, é que você nasceu aqui com o objetivo de se aperfeiçoar e lidar com essas pessoas difíceis que você já trouxe problemas do passado. Como você pediu pra todas elas ir embora, não tem necessidade nenhuma de você ficar aqui. Bora então, né? Bora. É mais ou menos isso, né? O nosso objetivo é exatamente, né, ser defrontado por dificuldades, né? Só que pode acontecer a dor, mas o sofrimento não precisa, a gente não precisa sofrer tanto, né? Isto é o bem sofrer, né? Sabe, essa palavra sacrifício, para nós que ainda não entendemos, porque nós estamos muito atrasados, parece um peso, mas para os espíritos que são evoluídos, para eles é alegria. E é o que Jesus experimentou, apesar do sofrimento, apesar de todo o calvário dele, né? Eu acho que quando Jesus estava pregado lá e olhou para todo mundo e disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele teve uma grandiosidade interior muito grande, né? Muito ampla, né? E então, quando o espírito ele é missionário, mesmo com a dor é suportável para ele, coisa que para nós não é. O sofrimento é suportável, para nós não é, porque nós somos imperfeitos, nós somos muito impuros. Eu acho, não sei, não tenho certeza, mas acho que foi o Alex que contou essa história sobre um casal que vivia em grande dificuldade, né? E eles reencarnaram com o objetivo de se ajustarem, de se acertarem. Em determinado momento, eles começaram a se perder novamente. Um já começou a trair o outro, se interessar por um terceiro, alguma coisa assim. E o espírito protetor, não lembro se foi você que contou. E o espírito protetor, o guia espiritual deles, pede então autorização para reencarnar, porque está vendo que eles estão perdendo aquela oportunidade, que aquela encarnação vai ser perdida, né? Aquela tarefa não vai ser cumprida. Pede autorização aos planos superiores para que ele possa reencarnar. Ele reencarna então como uma criança, como um filhinho daquele casal doente, extremamente doente, né, que requer grandes cuidados, atenção total. Então aquele pai que já estava olhando a vida lá fora, outras mulheres, esquece do mundo e só tem olhos para aquela criança. A mãe também, os dois se empenham tanto para cuidar daquela criança, ele tem uma vida curta, ele vive poucos meses, depois desencarna, mas o casal se une com aquilo lá. Olha que ato de sacrifício gigantesco, né? E posso imaginar, é claro, de sofrimento para, né, para aquela criança também, que experimentou dores, uma doença, e que não tinha nada a resgatar, foi realmente uma missão. Sim, você pode verificar, é lógico que entendam, pelo amor de Deus, o que eu vou dizer. Mas nós, trabalhadores ínfimos, que fazemos um trabalho medíocre, vou dizer, nós aqui, todos aqui, vou dizer de minha parte, nós temos sacrifícios. Lógico, não é igual de Jesus, de Francisco de Assis. Mas, por exemplo, quando eu venho para cá, eu estou sacrificando o contato com a minha família, que está em casa. Quantas vezes minha esposa falou, ah, você vai ficar com a gente? Eu falei, não, eu tenho um programa da rádio. Ah, ela, puxa vida, então você não vai ficar nem um dia em casa, porque amanhã tem um trabalho mediúnico. Só sexta eu vou ficar com ela. Então, nós sacrificamos essa presença, nós sacrificamos o nosso tempo, nós sacrificamos posse, porque muitas vezes você tem que ter dinheiro na casa espírita, porque senão não tem como pagar água, não tem como pagar a luz, não tem como fazer as coisas. Nós temos que pagar combustível para ir e vir para os compromissos, muitas vezes não é só em Piracicaba, é fora. Muitas vezes, adoentados, nós vamos fazer uma palestra, nós vamos dar uma aula, vamos participar de um trabalho. Então, são sacrifícios pequenininhos que nós fazemos, mas com muito prazer. Com muito gosto, sem lamentação, a gente vem e faz. Proporcionalmente, de acordo com a nossa imperfeição, são sacrifícios pequenos. Então, aquele que não se sacrifica em prol do seu semelhante, não vai fazer nada. Ele quer o quê? Sombra e água fresca. Não vai progredir nunca. Pois é. Maria Antônia, quer complementar alguma coisa? Não. Não? Não. Bom, a gente vai, olha, só passamos o primeiro e o segundo item só. Eu trouxe aqui, eu sempre tenho muita fé e esperança, eu trouxe aqui 16 itens. A gente ficou no segundo. Mas o evangelho é isso mesmo, é, né? É bom, a gente, o objetivo é esse mesmo, a gente conversar, a gente... Bom, eu sempre trago uma poesia, né? Chegando no final do programa, eu selecionei hoje Súplica de Mulher, do Espírito Maria Dolores, extraído da obra com o mesmo nome, Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier. E disseste, Senhor, ide e pregai. Aqui estou, para ouvir-te a palavra e dar-lhe desempenho, muito embora os defeitos que ainda tenho, para estender às criaturas as notícias do amor de nosso Pai. Que dizer, entretanto, ao coração que se encharcou de pranto pelo extremo cansaço, ao companheiro que se entrega ao crime sem que eu consiga desarmar-lhe o braço, ao homem sem apoio a que se arrime, vendo um filhinho enfermo entre a penúria e a morte, e ao outro que se rende a desmando profundo, criando chagas vivas para o mundo, sem mão que as reconforte. Que falarei, Senhor, à criança que vaga sem amor, ao coração de mãe com um filho ao colo, a estirar-se no solo em aflição tremenda, com febre e inanição, sem qualquer agasalho que as defenda, sem qualquer proteção. Que palavras direi, Senhor Jesus, aos que andam sem luz e anseiam por fugir num derradeiro aceno, entornando na boca a dose de veneno? Que frases tecerei, amado amigo, aos que vão sem saber entre a sombra e o perigo, nas trilhas da descrença, sobre as quais se conjuga a droga utilizada para fuga, aos que caem, por fim, no desespero inglório, buscando apoio e luz na paz de um sanatório? Que falarei, Senhor, aos que perderam corações queridos e esquadrinham na lousa o conforto que tarda, procurando na cinza o que a cinza não guarda? Que direi, meu Jesus, aos pais que viram mortos filhos queridos nas estradas ou nas pedras da rua, através de terríveis acidentes, sem saberem que a vida continua em planos diferentes? Ah, sim, Jesus, já sei o que dizer. Direi que sempre existes e que reanimarás todos os tristes, que pela fé que nos alcança temos contigo a fonte da esperança, que a ninguém deixarás de espírito sozinho, que nos socorrerás de caminho em caminho na proteção com que nos agasalhas, que embora as nossas falhas, nós todos somos teus, tutelados que levas para Deus. E se alguém estranhar, seja eu a singela mensageira, a proclamar o brilho de teu nome dentro da imperfeição que me consome. E nas fraquezas de que me assinalo, direi aos companheiros de quem falo, dos amados amigos que me deste, que te espalham no mundo a bondade celeste, trabalhando e servindo em qualquer parte, a seguir-te e ao louvar-te. E quanto a mim, Senhor, que me entrego de todo e sem reservas ao teu apostolado redentor, explicarei que me conservas em minha ignorância e pequenez, tão só para levar, seja onde for, o meu simples cartaz enfeitado de amor entre flores e paz, sobre o qual escrevi com tua permissão estas 7 palavras de oração, de fé, respeito e luz. Confiamos em Deus, na bênção de Jesus. Selecionamos a agenda espírita que para os próximos dias, ó, hoje é dia 29, né? Então, até o dia 5, que é a quarta-feira que vem, nós temos Alexandre Sene, no próximo sábado agora, dia 1 de junho, às 14h30, na União Espírita de Piracicaba. Temos Rogério Azevedo, segunda-feira, dia 3 de junho, às 20h, na União Espírita de São Pedro. Nós temos Wilson Roberto Garcia, este que vos fala, segunda-feira também, dia 3/6, às 20h, no Centro Espírita Mensagem de Esperança, em Capivari. Temos o Sérgio Aguiar na próxima quarta-feira, dia 5/6, na Casa Espírita Francisco de Assis, em Piracicaba. E o amigo Alex Bonafini aqui presente, segunda-feira, 3/6, no Sementes de Luz, em Piracicaba. Na terça, né, Alex, dia 4/6, no Fora da Caridade Não Há Salvação, aqui no centro. E também o Alex aqui na quarta-feira, que emendou segunda, terça e quarta, né, Alex, dia 5, na Casa do Caminho, em Piracicaba. Para quem quiser acompanhar em detalhes, acesse lá o site da USE, usepiracicaba.com.br, que tem lá o endereço certinho da Casa Espírita, o tema da palestra, quando tem o tema da palestra. E nós divulgamos também aqui, olha, dia 15/6, a partir das 8h30 da manhã, aqui em Piracicaba, nós receberemos Haroldo Dutra Dias, trazendo o tema A Boa Nova e as Bem-Aventuranças. É um seminário. Vai ser lá no Clube Recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. A entrada é gratuita. No entanto, a organização do evento receberá doações que serão destinadas ao Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Um pacote de fraldas geriátricas, tamanho G ou GG, que é o que a entidade precisa, o que eles pediram. Ou, quem preferir, uma caixa de leite longa vida. Como esse orador é muito requisitado, né, é muito conhecido no Brasil todo, as cadeiras são limitadas, são 2.000 lugares. A última informação que eu tive é que 1.500 já estavam preenchidas. Então, quem quiser participar, faça sua inscrição com antecedência. Acesse o site uniãoespíritadepiracicaba.com.br, clique lá sobre o banner do evento e vai ter um link para você preencher, né, o seu nome, seu e-mail, seu telefone, para garantir o seu lugar. Realização: União Espírita de Piracicaba, apoio USE, União das Sociedades Espíritas de Piracicaba. Alex, tem alguma coisa? Algum recado, Alex? Não? Eu já garantiu, meu. Já garantiu, né? Também. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço a todos os ouvintes que nos acompanham. Aqui nós temos ouvintes em Piracicaba, Capão Bonito, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, Bauru e Nova Europa. Nova Europa eu não conheço, é a cidade de Nova Europa. É, fica aqui na região? Alguém conhece? Não é perto de Ribeirão Preto? É, não conheço. E agradecer também o pessoal que passa lá pelo Facebook, né, que estão lá curtindo, que estão lá acompanhando as nossas publicações. Todos os textos que foram publicados aqui, que foram lidos, né, estudados aqui, foram publicados. Se você gostou, compartilhe, né, com a pessoa que você gosta, para que essa mensagem possa alcançar os corações que dela necessitam. Temos aqui, ó, Larissa Lenharo, Juliana Bassia, Márcia Aguiar, que sempre nos acompanha, Karina Pinheiro Fatinello, lá de Americana, né, que sempre nos acompanham. Vê quem mais aqui, bastante gente que passa por aqui, que dá o seu curtir. Então, nosso agradecimento e um grande abraço a todos. Sarinha Moraes, Rubens Messias Rodrigues de Jesus, um abraço para todos. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte ou mesmo se deseja ouvir novamente, você vai poder fazer isso durante essa semana já pelo aplicativo. Então esse programa sobe lá, fica no histórico, né? Você acessa lá, seleciona o dia que você quiser e ouve quantas vezes você quiser o programa. Além do mais, ele é retransmitido todas as segundas-feiras e quartas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 e às 20 horas e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo todos os domingos às 9:30 da manhã. Lembrando que o programa está no ar desde 1999, portanto, já são mais de 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan conosco hoje, Serginho Aguiar, o André Sanson na técnica e o nosso amigo Guilherme Pereira nos ajudando hoje, Alexandre Sene também. E este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, pela generosidade, desejando uma ótima semana. Passo aqui as últimas palavras para o amigo Alex e peço para Maria Antônia para fazer a prece de encerramento. Queria agradecer de todo o coração a todos os ouvintes, aos trabalhadores daqui, que estamos encarnados e desencarnados, pelo trabalho bendito dessa noite. E que com todo prazer e com toda alegria, todos nós, integrantes desse programa magnífico, o fazemos de coração. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem todos em paz e sigam em frente com muito amor e com muito carinho. Queremos agradecer aos nossos queridos ouvintes pelo carinho, pela atenção, agradecer a equipe presente, agradecer o Alex, o Wilson, o Guilherme, e agradecemos a Deus, sobretudo, por mais este dia de trabalho, por mais esta oportunidade de aqui estarmos tratando dos assuntos espirituais para nos levar ao crescimento e compartilhar esses conhecimentos com os nossos ouvintes. Assim, ao encerrarmos, Senhor, as atividades desta noite, queremos vos rogar, ó Pai, as vossas bênçãos para todos os nossos ouvintes, para os seus familiares, que os nossos bons amigos espirituais possam visitar os lares de cada um, levando a eles as bênçãos, as energias renovadoras. E pedimos também pelos nossos familiares e por todos aqueles que estão doentes, que passam por provações difíceis. Rogamos pelos médiuns para que todos possam, Senhor, seguir sempre na missão do bem. Agradecemos por este momento e que a paz de Jesus possa permanecer no coração de todos. Assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.